felicidade que encontrei. Um amor que na verdade acreditei. É que faz bater feliz meu coração. Olha nos meus olhos, sem você não sei viver. Jamais pensei amar assim.